Abra comigo a sua Bíblia, livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, no primeiro capítulo, diz assim: um oráculo, a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis: o Senhor é engrandecido, ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora suplicai o favor de Deus, para que compadeça de nós, com tal oferta da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo o lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis também: que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Senhor, nós oramos a ti. E entendemos que não há nenhum sermão, nenhuma palestra, nenhuma pregação, nenhuma oratória, por mais tremenda, bonita, poderosa, profunda que seja, não há nenhuma que possa transformar o nosso espírito. Glórias ao Rei! Mas se o teu espírito vier e revelar a tua palavra a nós, amém, não é que vamos passar a entender, é que vamos receber a vida que flui de ti. Amém. Vamos até entender, sim, Senhor. Mas primeiro virá uma transformação no nosso espírito, que não tem homem, não tem igreja, não tem rotina, não tem liturgia, não tem emoção, não tem nada que possa executar em nós, somente o teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, trabalhe dentro de nós, para ministrar a cada um de nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.